States. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato Radar Decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 160. Arbo 1, 160, não tem condições de passar 15 DMR acima do uma centena, o Azul 2783. Tem subindo também 3 mil pés, Azul 2783. Sente então, restrito 3 mil pés, 2783. O 4234, chame sempre o Recife, 126 decimal 85, caso negativo, 125 decimal 45. 2685, negativo 2545, 1234, bom dia, obrigado. Palme, Fox Bravo, Juliette, a sua identificação. Bravo, Juliette, confere, está em contato radar, vai cumprir hoje Paripe e reporte para a descida. No 649, chame centro Recife em 125, decimal 1. 251, 649, bom dia. Caso 2783, livre da restrição de 3 mil pés, vai na proa de Alefa e reporte atingindo 160. Sente, direto Elefa, livre da restrição, sobe ao 160 e informará o Azul 2783. Azul 9270, desça 2500 pés, ajustado 1095, autorizado a RNAV 590, reporte passando o Serra Vida 366. Reportará estabilizado no 366, descendo para 2500 pés com 1015, o Azul 9270. O 1092, reautorizado a descida a nível de voo 050. Nível 070, voo 0097. O 2199, desça a nível de voo 060. 060, 2199. Azul 9270, informa um tráfego na sua posição de 1 hora, 2 seguidas, rumo oeste, passando 3 mil pés em subida, tipo Alfa Tango 72 da companhia. Gente, 970. 2783, tráfego posição de 11 horas, 2 milhas, como Nordeste, passando 075 em descido, tipo um Embraer 190 da companhia. Ciente, o 2783 tem o mesmo ticket. No 4981, autorizado para na produção Serra Vitor 367. O 783 vai evitar tráfego na descida, curva esquerda na proa 240 por 2 minutos. Proa 240, 2 minutos, 2783, sobre a tração. Nova direita via Índia, ponto Gol 20, menos. Agora 10 milhas setor sudeste de Salvador, essa é uma navegação na Prua de Alefa. Gente, direto Alefa agora, 2783, confirme, tem algum outro tráfego? Nós vivo agora na sua posição de 1 hora, afastado de 1 a 3 milhas, passando 075, descida 1.738. Gente, cruzando 7.2783, tem o mesmo esquema. MA3 12, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada máxima. Voo 092 será sob posição agora de 3 horas, 10 milhas, passando 070 em subida, tipo 1, Alfa Tango 72. Passou o 366 estabilizado, Azul 9278. 9270 da Azul, complexo de torre 198, decimal 95. 1895, Azul 9270. Azul 4981, autorizado R9 Pistão 0, reporte passando Serra Vitor 366. Reportal 366, 4981. 1092, seu autorizado descida 4000 pés, ajuste 1095. Assumiu 9095, 0096. Voo 2199, desça até nível de voo 050 e voe na proa do Serra Vitor 368. Apresente proa do Serra Vitor 368, voo 2199. Uma descida pro voo do 2199. Desça até nível de voo 050. Bravo de Leste, deixa condições vai para 1.507. Vai descer Salvador 1.095. Informação ainda, o Fox Bravo de Leste. Confirmado o gol 1.093, está livre o procedimento? 1.092, afirmativo, autorizado R9 Pistão 1.0, ajuste 1.095, descida 4.000 pés, reduz agora para 2.001. Já estamos falando dos centros finais, livre o procedimento do 1.093. Pouso não no 0, zona 370. 069, decolou a 00, 1208, controle, bom voo. Bom dia. 208, boa. Visando 4981 da Azul. 4981 no complexo M Torre 198, decimal 95. 895, 4981. 1092, reduz a 1809. 209. Controle, bom dia, Gol 2069. Gol 2069, contato Aranha Decolagem, suba via Momo para nível de voo 370. Via Momo 370, Gol 2069. Gol 2199, confirme sua velocidade indicada. 2199, 240 agora. Feito, reduz a 2009. 2009. Por Fortaleza, da coluna 0, curva esquerda, Momo Protiv, Aper Zulu 9. 5501 no transponder, 12080 no controle, Rio 5975. Rio 5975, atendimento correto, pronto. Você faremos, obrigado. Né, 312, vai na proa de TAP. Seis 1999, desça 4 no CES, autorizado a RNAV pistão no zero, reduza para 1809. Ou 2199, desça 4 no CES, ajuste no 0115. Reduza 1809, autorizado a RNAV Pistão 0, reporte passando Serra Vitor 366. Ok, reporte passando 366, é do 180 nós, o restante da mensagem descida até? 4 mil pés, ajuste 1095. Fica, é, 1095, bom, pessoal. Controle com 2069, pode ir para a Froti? Ou 2069, vai na proa de Código. Código, justamente 2069. Rio Azul 9270, ligado. Azul 9270, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Azul 9270. Zero grau de Brown Speed, Boeing 738. Gente, o 299 reduzindo, hein? Não ativo, reposto, passando Serra Vitor 366. Ah, positivo, vai reportar. Está reduzindo agora para 149. O 2199, complete o sinal do R9 e chame torre 1 no 8 de sinal 95. 295, bom dia. Solo 05 de Eira, 219 solo. 219, 49 turno. Igual 2199. 299, quantidade de aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Pulo 092, Quenegal no 095, autorizado pouso no 0, vento 060 graus, 5 nós. No 095, leve pouso no 0, pulo no 096. Tanner 6312, autorizado voo na produção Serra Vitor 366. 63, 1-2, autorizado 2500 pés, ajustado 1-0-1-5. Papão, meu Fox Bravo Juliette, informa para o ideal para Paripe, é a proa 075. Afirma, 075. C783, chame Centro Recife, 1260, caso negativo, 128, decima 8. 260, 1288, 2783, boa. No 092, no solo, 07, libere próxima direita, no 219, solo, agilizando. Direita, no 219, gol, 1092. Posso, passa um serve do 366, visual com a pista. Vou estar 299, quem negar no 095, autorizado pouso no 0, vendo 060 graus, 59. Ok, estou autorizado, pouso 1-0, autorizado 99. 1-0-9-2, Alfa, Juliette, Portão 5. Alfa, Juliette, para Portão 5, gol 1-0-9-2. Rádio 2796, João Pessoa, protocópio. Rádio 2796, João Pessoa, Golf 677 autorizado, nível 170. Curva esquerda, sai da Conde. Transponder 5553, controle Salvador 1208. Azul, cotejamento correto, vem pronto, pushback. Uso 99 no solo 09, direita, 1219 solo. Livre à direita, 219 solo, gol 2199, pô. É o 2199, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o 2, do gol 2199, obrigado, meu bom. Sal, 666, visual, Xerenga 3, 1, 2, 3, 1, 2, completo, sinal 9, chame torre 1, 98, decimal 9, 5. Xenegra 6312, estando 366, visual com 90. Xenegra 6312, continua a aproximação, é mais 5 milhas da cabeceira. Cortará. Juliette poderia prosseguir direto para a rotatória? Ativo o foco da Juliette, aporte visual com campo. Formaria visual, a atenção em posição da sede. Estacionamento, Rio 5975. Rio 5975, autorizante, Marcos. Trabalhando espaço Rio. Milhas, a 190, baixei travão 63, 1-2. Geléia 63, 1-2, Quinegão no 015, autorizado pouso no 0, vento 070 graus, 069. 0-5, livre posição no 063, 1-2. Tá bom, mas como é que der o seu possível? Deu, posso trocar de bravo, Juliette? Bravo, Juliette, prossiga. Está seguindo para a rotatória? Em cima de torre 1, no 8, decimal 95. Tá, obrigado. Salvador, bom dia, Alfa Fala, meu posso trocar de bravo, Juliette? Trote, Bravo Juliette, Quenegal no 015, vento 060 grau 5 nós, para cheque. Reporte através da RMA, o Papa Romeu, posso Bravo Juliette. Bravo Juliette, reportarei. Quené 6312, no sol 15, direita 121 no decimal 9, sol. Direita 219. Quené 6312, Bravo. Quené 612, Alfa Juliette, por com 3. Ponte guarda, chega para o táxi. São 5975 da Rio, 3 horas de autonomia, o POB 06, Teresina. Isso? 3 horas. Em frente, pode precipitar para sua Índia, ponto de espera da 01-1895, que negar no 015. 15, principal Índia, ponto de espera 1895, Rio 5975. O Oxalama 312, chame antes, ataque de Juliette. Camarada, Zé Juliette, vai 312. 3DN mais, já encontrei checado, Papa Romeo, Foxtrot, Bravo, Juliette. Papa Romeo, Foxtrot, Bravo, Juliette, autorizado pouso 17, vento 060 graus, 5 nós. Confirma o passe que irá prosseguir após o pouso? Hangar da base da Bahia, mais sério. Gente, tem livre pouso 17, 060 graus, 5 nós. Fox Bravo, Juliette. Juliette, vai efetuar backtrack pela pista. Gente. Corrigiu 5975. 975 ali, mantenho no zero. Ali, mantenho no zero, 5975, Rio. Sete-cinco, autorizado decolagem no zero, vento 060 graus, 069. Feliciano, segurar o 7-5, dá no zero. Sete-cinco, solo azul, nove, autorizado backtrack, reporte visando na bata, Fox Brown, Juliette. Decolou 20, decolou 208, controle, bom voo. Foram 208, Rio 59, 75, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 59, 75. Coloque o código 5501 no subavia Momo para nível de voo 350. Assinou 5501, saindo via Momo. Quando possível, gostaria de voar Froti ou Coglo. Salve 75, mantém o perfil de saída e informo uma aeronave. E a chegada à bolsa, aguarda a autorização para voar com o povo do Tio. Gente, montando o perfil, 5975. Salvador, azul 2796, terminado carga, fim de apuramento. 796 autorizado, chame carga. Agora tá, 2, 7, 9. Marquilhão, está autorizado o táxi, chama a intercessão para ingresso. Autorizado o táxi, chama a intercessão para ingresso. O local, até quantas milhas? 12 milhas? 5. Eco, Juliette, Eco, autorizado o voo local. O nome é o PES, decola pistão 7, curva direita, corredora Xé, controle Salvador 1208, transponder 0122. Transponder. Acho pra ver. Para o Salamento Táxi, chame torre 1895. Torre 1895. Você do Salvador, bom dia, já 3859. 3859, sua identificação, desse nível de voo 050, via chegada bomba. Afirmativa, após o bom, você vai na produção da 3867. Após o bom, 367, eu autorizaria a 367 direto? Autorizado, então 3859. Autorizado, ingresso, você pode tirar de pronto, conforme eu acho que é o Mike Delta. Juliette Eco na escuta? Oi, Juliette Eco na escuta? O 975 vai na prova de Cogbo. Agora Cogbo, 5975. Eu acho que o mais ideal está autorizado, decolagem no 7, vento 090 graus 49. Então, 3604, na produção Serra Vitor 367, autorizado em nave 590, reporta passando Serra Vitor 366. Com Serra Vitor 367, reporta passando 366. Tá, Romeu, acho que é Mike Delta, decolou 27, segue farol de Capuã, lá transfere o 208, controle, bom voo. Farol de Capuã, 108, tem a volta, já? É, Delta. Economia 4 horas, alterna Serra Bravo, Mike Oscar, o azul 279. Que sol que é o B? 57. Bom, 279, em frente, parte principal está diferente, a ponta de espera da no 0895, que negar no 0195. Em frente, Índia, Sombra Torre 295, 279. Ok, Autorizado voar direto do Manaus, se reporta 20 minutos. Reportará, livrando o CPR do Salvador, acho que é mais tarde. E o 5975, São Sandro Recife, 12.85, caso negativo, 12.5.45. Baixa Maiano 2.085, altera 255, Rio 59, obrigado. Boa, gol no 095, autorização com fins. 095, autorizado com fins, professor 21, nível 360. Curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5562, controle Salvador 120, decimal E. Com fins, 360, professor 21, já cola curva direita, Arbor 1, transição Elefa, 5562 do. Transponder 208, controle, gol no 095. Transponder 5, correto, pronto. Torre Azul 2796, está no ponto esperando 0. 2796, ali mantenha no 0. Ali mantenha 1 no 0, 2796. 2796, autorizado. Decolagem no 0, vento 100 graus e no 0 baixo. Use decolagem no 0, 2796. 160, sua identificação, desse nível de voo 050, via chegada Mari. Tá do voo, 160, voa etapa. Nativo, gol no 60 após etapa, será autorizado para a 2366. Serra Vitor 366, OTAN 3304. 3304, complete, Sumi Torre 1, no 8, decimal 95. 295, 3304. OTAN 3859, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado a RNAV pista 10, reposto passando Serra Vitor 366. Controle 1, 20, décima 8, boa gás. 2796, 108, boa. Doutor Salvador, bom dia, o Azul 2796. Azul 2796, contato radar de decolagem, suba nível de voo 170 via saída Conde. Azul 2796, 170 via saída Conde. Avistado é forte, o CB372 baixar travado. Repassará, tá 3, 3, 0, 4. Correção, já avistado, pista 1-0, vento 090 graus com 8 nós. Aguarde autorização, pois. Aguardo autorização, tá 3, 3, 0, 4. 3304, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso no 0, tá 3304. André, já aí, 59, afirmativa autorizada, deixa 2500, fecha a revista 366, repasse passando no meio. Ativando 366, chegou a 2500, 329, reportará. Do 4299, informação Juliette, autorização Campina. Azul 4299, bom dia. Autorizado Campinas, nível 320. Decolagem pistão 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. E upper do 1-0, cubagem, upper do 1-6, conforme a rota do plano. Transponder 5567, controle 1-20-8. 3-2-0 aprovado, Campinas, decola no perfil da El, Leda Mótiva, antes do 1-0, paga, antes do 1-6, via rota, controle 208, transponder 5567. Azul 4299, acionamento correto, repasse pronto para o posto de acionamento. Bota. Esse é livre, o Oscar Mike Delta, bom voo, bom pouso. Azul 9149, bom dia. Autorizado com fins, nível 320. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arborono Elefa. Após voo a Sozof, aperdulou 2-1 conforme rota do plano. Transponder 5-0-1-0, controle 1-20-8. Autorizado 320 para com fins, decola para 1-0. Com curva direita na subida Arbor 1, transição Elefa, após Sozof, aperdulou 2-1. E conforme rota, 5090 no transponder, 208 é o controle de saída para Azul 9149. Azul 9149, cotejamento correto, por gentileza, o portão que se encontra? 8. Já é pronto para o pushback e acionamento. Chama lá. Eco do Novembro, falando para a IDC, decolando da 1-7. Arco, Salvador, muito bom dia. O TAN 3179, informação Gillette, Guarulhos. Sabadango Eco Zulu November, autorizado para IRC, nível 105, decola da 1-7, inicialmente no corredor Axé, restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5557, controle 1-20-8. Tá, tá ok então, vou considerar que tá cancelando a missão então. Sente Eco, Juliette Eco. Sono 3304. 3304 no Sono 37, direita, já liberou, chama o Sono 21 decimal 9. 219. 118 decimal 95, ajustando 095, mão voo. 3179, para cópia preparada a El Leda Motiva, aguardando o restante da autorização. El Leda Motiva, TAN 3179, aguardando. TAN 3304, bom dia, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, chama, TAN 3304. TAN 3179, cópia. Diga. Para Guarulhos, autorizado nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El Leda Motiva. E upper do Lula 10 até Taubaté. Transponder 5573, controle 120, decimal 8. A El Leda Motiva, nossa saída 10, direita após 320, nosso nível. Upper do Lula 10 até Taubaté. 5573, transponder, controle 108. Coordenota 3179, estamos na 09. 3179, sente cotejamento correto, se entrando para o pushback acionamento. Vou chamar, obrigado. Passou o 372, vem embaixo da vaga, 3859, visual. Próximo ataque 3, Juliette, tá 3304. Então 3304, prepara a árvore no elefo, 1 minuto para cópia. O 3304 está taxiando, tá na Alfa, próximo a Juliette. Considere, Juliette continua 0. Juliette no 0, 3304. Ou no 095, puxa acionamento no 5. Bom, no 095, após a entrada da aeronave da TAM, passa a retaguarda autorizado, início do pushback no 05, se necessário. Após a TAM, tá livre, voo no 095. Dando até a papá, novena, reporte para ingresso pista no 7. 35, chame para ingresso. Que você realiza, prepara a subida coral aguardando cópia. Entende? Lado à direita via pista 35, reporte leve pronto, não, vai lá. Serra Lima, cópia. Para a Serra, Serra Delta Mike, nível 100, decola da 17, curva à direita, perfil da subida coral, planeante, de sair conforme as coordenações para modificação. Transponder 5003, controle 110, decima 8. Zé Lima, correto, sem transtorno para o chuveiro de acionamento. Pelo Serra Lima, decolagem táxi de contorno 1995, ajuste no 095, bom voo. TAM 3859, solo 42, direita via taxi action, solo frequência 121, decimal 9, hein? 219 na Eco, TAM 3859. Acionamento autorizado, aqui Lucia Lima, reporte para o táxi. Bom dia, Gol. 160, passou 3. Pede, pode o 372 baixar travado? O Novembro está pronto? Graus 109, 1015, decolagem autorizada, Novembro. Charlie, bom dia, prossiga. Bom dia, eu solicito autorização de reporte para essa aeronave que está aqui na posição meia dúzia. Nós estamos, o destino é 12 remota. Aguarde. Vou fechar. Para o caminho 095, está com 184 a bordo, 330 para o dia, Fernando Campeiro. Táxi via Pátio Índia, ponto de esfera Torre 118, decimal 95, hoje o Xiu 0195, bom voo. Pátio Índia, 395, Beguinho, dona 095, boa. Tá 3259, após 09 da Gol, Juliette, ponte 4. Juliette, ponte 4, o 3259 da Campo. O tráfego da Clopista 35 está afastando do Aeródromo de Salvador no setor norte. Vento 070 graus 8 norte, cheque 3 pousos, pista 0 pousos autorizado. Tráfego com Papalfa 31, na Vasco. Sexta, checada de posição, certo. Papatango Eco Zulu Novembro, decolada aos 44, chame controle Salvador, frequência 120, décima 8. 308, Novembro, gratidão. Bom dia, Eco do Novembro, decolado na escuro. Você passou no setor norte? Está mantendo meu pé à esquerda. Está decolou o visual do Aeródromo. Na remota 1-2. Muito obrigado, senhor. Mas aí, pode ser, Eduardo. Eco do Novembro, subi até 1-05. Eco do Novembro. Vou 1-095 após o 37, companhia curta, sinal autorizado, ele é MAT. Após companhia ali, MAT, igual 1-095. Após lua, repetiu, CNE 6302, 500 mil para Recife. CNE 6302, bom dia, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda. Avenida Puca, Jamo, Aracaju, via Zulu 17, transponder 5017, controle 1-10, decimal 8. Autorizado Recife, nível 350, decorada 1-0, com bomba esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, após a Zulu 17, o transponder 5017 e o controle 208, o Xané 6312. Correto? Ponto DR, autorizado início do Pushback Semitex. Décimo 9. Direita Fox, Fox 219, gol no 160. Salvador. Salvador, muito bom dia, Gol 1160 na Fox. Gol 1160, bom dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, informando da Juliette, Gol 1160. Fala, meu quilo C.A. Lima, táxi autorizado até a Papá, chame para ingresso, pista no 7. Ali mais esquerda, via pista, pode dar de ponta. O 1095 declara os 49, controle 120, décimo 8, obrigado. 208, muito obrigado, bom dia. São os 09 no momento ocupado, vai aguardar a liberação. Gente, o gol 1160, mantenha o filhete. Via Abono para nível de voo 360. Via Arbor, 1 para os 360. 319, autorizado na ponte 9. Tem condições de puxar um pouco mais a retaguarda para liberar a entrada da aeronave que está guardando na Alfa? Tem mais, tem que mandar.